carro. Ela não guia. Sou um cigarro. Ela não fuma. Eu tô na dela. Ela tá numa. Eu tô de noite. Ela de dia. Eu viro rádio. Ela não liga. Eu peço um gesto. Ela faz figa. Toco guitarra e bateria. Ela só ouve. Pela vitória.